Ligados. Tá no ar o programa Ivanzinho Produções e Convidados aqui na Imprensa FM 102,5. É muita música, é muito forró pra você. Eu, Patrick Andrade, te fazendo companhia até as 15 horas. Hoje, sabadão, dia 18 de fevereiro. É semana que vem aí, já tá batendo na porta o carnaval. Vai pular carnaval, vai se divertir. E é claro também, vai ficar ligado aí nas melhores dicas de show pra você curtir. Ó, não se esqueça, vem aí no mês de março em São Paulo, Adriano Bastos, o baiano apaixonado. Para contratar, liga 943-967-656 no oferecimento de Abrins Elevadores. Manutenção aí para elevadores é com a Abrins Elevadores. Agora vem sucesso com ele, Adriano Bastos, e a música Termina Comigo Antes. Pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por instante. Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes. Adriano Bastos, o baiano apaixonado, é Alves Elevadores. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Resolver trocar o amor por instante. Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por instante. Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes. Adriano Bastos, as melhores músicas tocam aqui no programa Ivanzinho Produções e Convidados. Caí numa cilada, vendi o meu cavalo, larguei a vaquejada e fui vendendo boi, penhorei a fazenda. Um dia acordei, sinal da minha diferença. Se puder me ajudar, vou dar uma descrição daquela brilhante que roubou meu coração. Era uma lapa de galega de 1,80 m. Perdi meu gato, perdi minha fazenda. O caso dela eu bebo chora o dia inteiro. Ela é culpada da derrota do vaqueiro. Era uma lapa de galega de 1,80 m. Perdi meu gato, perdi minha fazenda. Por causa dela eu bebo chora o dia inteiro. Ela é culpada da derrota do vaqueiro. Apaixonou e fui viver com ela.

Você está ouvindo o programa Ivanzinho Produções e Convidados. Bora balançar, meu patrão! A batida louca tá pesada, hein? Vai! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Isso! Arrasa uma! É pesada, é pesada. Isso! Bota a caça, filho. Táxi, vai. Ela tá do jeito que o bombaia não gosta. Cabelo cacheado, com piscina e rubi. Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull. Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum. Ela tá do jeito que o bombaia não gosta. Cabelo cacheado, com piscina e rubi. Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull. Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Toca isso, filho, que ela quer balançar bumbum. Digi, digi, digi, doce, digi, digi, digi, digi, doce. O safoneiro tá balançando o bumbum, ó. Vamos! Ela tá do jeito que o bombaia não gosta. Cabelo cacheado, roupice no umbigo. Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull. Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum. Ela tá do jeito que o bombaia não gosta. Cabelo cacheado, roupice no umbigo. Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull. Vou tocar o swing pra ela balançar o bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar o swing pra ela balançar bumbum. Vai, Gaspar, vai balançando, vai. Isso, mano, que popozão da porra. Dança, Gaspar, vai. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no próprio swing, safadão, vai, balança. Balançar bumbum, ela que balança bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Aí, forró batida louca, lascando aqui na Imprensa FM. Se quer contratar as melhores bandas, fala lá com ele, Michel Produções. É, Michel Produções, total confiança em fazer os seus eventos. É só ligar no 97986-3320. Aqui a sua festa é garantida com ele, Michel Produções. Também quero deixar meu forte abraço aqui para ele, Ivanzinho Produções, o Moral de Sampa, realizando esse programa sensacional para você curtir. Antes também passou por aqui Forrazão Treme Treme, Paredão Ligado, Marcinho Paredão, Derrota do Vaqueiro e Adriano Bastos. Termina comigo antes. Forte abraço, meu amigo Adriano Bastos. Tamo junto aí. Agora, rápido intervalo. Já já, muito mais aqui na Imprensa FM. Todos os sábados, das 14 às 15 horas. Programa Ivanzinho Produções e Convidados. Atenção, nação forrozeira de Várzea Paulista e região. Venha curtir o melhor do forró no The Chefs Evento. Sábado, dia 25, a partir das 22 horas. Tem sabadaço no The Chefs. Com Piseiro RS Sandro Alves. E Forró Que Fama. E no domingo, dia 26, tem a melhor domingueira da região. Ao vivo tem Tony Pancadão. Com todo mundo VIP. The Chefs Eventos. Na Avenida Pacaembu, 2110, em Várzea Paulista. Aberto todas as sextas, sábados, domingos e vésperas de feriado. Informações ligue 966490246. The Chefs Eventos. A sua balada é aqui. Imprensa FM. O Forró da Mateu Bey traz pra você todas as sextas-feiras as melhores atrações. E aos sábados o forró continua com as melhores bandas da região. Você de São Mateus, venha curtir o Forró da Mateu Bey. Na Avenida Mateu Bey, 3535, no Largo de São Mateus. Forró da Mateu Bey em São Mateus. A sua balada é aqui. Imprensa FM. Alô, galera de Guaianazes e toda a região. Venha curtir as melhores piscinas no Beira Rio Show. Aberto todos os dias a partir das 10 horas da manhã. Traga toda a sua família. E todos os finais de semana tem show no Beira Rio. Aos domingos, o forró começa às 14 horas. Beira Rio Show, na Rua Leone da Magrini 260, próximo ao Céu do Lajeado. Beira Rio Show. Imprensa FM. O furacão da Bahia está de volta a São Paulo. Robério e seus teclados. Hoje, no Camarão Show no Jardim Alberto em Barueri e no Lance em Povilho Cajamar. Neste domingo, dia 19, no Ponte da Verinha do Jardim Ster e no Cangalha Mix em Carapicuíba. Nesta segunda, dia 20 de fevereiro, no Feijão de Corda e na Jardim Souza, bairro do Limão. E no Forró do Toninho, em Taipas. Nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, no Rancho Sertanejo, em Guarulhos. E na Balada Top de São Mateus, neste sábado, dia 25 de fevereiro, no novo Varanda Shop, no Falo Velho. Domingo, 26 de fevereiro, na Balada Prime Eda, no Parque São José, na Chácara Asa Branca, em São Bernardo do Campo, e no Botecão da Vila, Cidade Domitila. Robério Furacão da Bahia. Imprensa FM. Hoje, sabadão, a partir das 23 horas, no Balada Top tem Pegada Diferente com o Melhor do Forró. Balada Top, na Avenida Mateu Bey, 1137, em São Mateus. Informações 98973-2858. E vem aí, sexta-feira, dia 24, a partir das 22 horas, no Balada Top, Robério e seus teclados. É sexta, dia 24, Robério e seus teclados e Carlos Eduardo, no Balada Top, em São Mateus. Imprensa FM. Alô, galera da Zona Leste de São Paulo. Venha curtir todos os finais de semana o melhor do forró no Espetinho Raqueb. Na Avenida Raqueb Shoff, 5915. Na Cidade Tiradentes. Todos os finais de semana, o melhor do forró é no Espetinho Raqueb, na Cidade Tiradentes. Imperdível. Estamos de volta. Programa Ivanzinho Produções e Convidados com Patrick Andrade. De volta na Imprensa FM, é programa Ivanzinho Produções e Convidado até às 15 horas. É muita música, é muita dica de show, é muita animação aqui na Imprensa FM, ó. Não se esqueça, atenção aí, galera forrozeira de Várzea Paulista e região. Quer curtir os melhores shows de forró? Vai lá pro The Chef Eventos, na Avenida Pacaembu, 2110, em Várzea Paulista. Aberto todas as sextas, sábados e domingos e véspera de feriado. Informações 966490246. Aí não perca as melhores atrações, é no The Chef, sabadão, dia 25, no próximo sábado. Você não pode perder aí Piseiro RS com Sandro Alves e Forró Que Farra lá no The Chefs. Tem domingueira também no The Chefs. Próximo domingão, dia 26, tem Tony Pancadão, The Chef Eventos. A sua balada é lá, vai correndo pro The Chefs, você não pode perder. Agora tem sucesso aqui na Imprensa FM, Beto Luxúria, e a música é assim. Forró. Então toma. Programa Ivanzinho Produções e Convidados. Caso sério, as meninas chegaram. A gente só ficou e você já tá querendo namorar. Sei que comigo até casa, sai fora, é papo reto, eu não tô na onda de me apaixonar. Pra falar de sentimento, vou chamar minhas amigas, hoje tem embaladinha em curtição. Já tenho um contatinho me esperando, vou costumar mais. Quer mais forró? Então toma! Programa Ivanzinho Produções e Convidados. Com vocês, meu parceiro John Falcão, o rei da Cacivinha! Ótimo! Eita! Quebra! Quebra! É pra torar os paredão! O TikTok é a onda essa, a dança do Rio. E vem com a galera que o sucesso é isso aqui. O gato se jogou, o cachorro já pulou. E tome hit de novo que o pombo nem voou. E tome hit de novo que o galo já cantou. Então vem fazendo essa nova parada. E vem se jogando com a bicharada. E vem se jogando. Quebra! Meu bomba da época, meu último. Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! O TikTok acontece, a onda do Rio. E vem com a galera que o sucesso é isso aqui. O gato se jogou e o cachorro já pulou, vai. Tome hit de novo que o pombo já voou. E tome hit de novo. Então vem fazendo essa nova parada. E vem se jogando, a swingueira da Bahia agora, vai. E vem se jogando com a bicharada. Meu bomba da é meu último. Tá aí ela, Paty Mel, piseiro da bicharada, Lidiane, caso sério, namorar não é problema, e Beto Luxúria, é assim. Forte abraço aí pra ele, Ivanzinho Produções, o Moral de Sampa, realizando esse programa espetacular pra você curtir aqui na Imprensa FM. Agora, rápido intervalo, não sai daí não, daqui a pouco tem muito, muito mais aqui na Imprensa FM. Todos os sábados, das 14 às 15 horas, programa Ivanzinho Produções e Convidados. Atenção, nação forrozeira de Várzea Paulista e região. Venha curtir o melhor do forró no The Chefs Evento. Sábado, dia 25, a partir das 22 horas. Tem sabadaço no The Chefs. Com Piseiro RS Sandro Alves. E Forró Que Fama. E no domingo, dia 26, tem a melhor domingueira da região. Ao vivo tem Tony Pancadão. Com todo mundo VIP. The Chefs Eventos. Na Avenida Pacaembu, 2110, em Várzea Paulista. Aberto todas as sextas, sábados, domingos e vésperas de feriado. Informações ligue 966490246. The Chef Eventos. A sua balada é aqui. Imprensa FM. O Forró da Mateu Bey traz pra você todas as sextas-feiras as melhores atrações. E aos sábados o forró continua com as melhores bandas da região. Você de São Mateus, venha curtir o Forró da Mateu Bey. Na Avenida Mateu Bey, 3535, no Largo de São Mateus. Forró da Mateu Bey em São Mateus. A sua balada é aqui. Imprensa FM. Hoje, venha cair na folia. O melhor cara da forró pra você curtir com ele. Fala pra mim. Beto Barbosa. Louquita. Beto Barbosa, o rei da lambada. E mais, patrões da pisadinha e cintura suada. No Águia Show, na Rua Tales dos Santos Freire, número 12, ao lado do Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo. Informações 987268027 ou 953605197. Beto Barbosa. O rei da lambada é neste sábado, dia 18 de fevereiro, no melhor carna forró pra você, no Águia Shows. Imprensa FM.

esqueça de avisar. Cuidado pra você não se enforcar. Eu sei que esse mundo vai girar. Você vai dar com a cara na porta e dá sobesca de avisar. Você está ouvindo o programa Ivanzinho Produções e Convidados. Está ouvindo o programa Ivanzinho Produções e Convidados. Adriano Bastos, o baiano apaixonado, apaixonado. Alô, João, é Ambres Elevadores. O que eu mais quero. Gatinha manhosa, me leva pra cama, me faz viajar. Tira minha roupa, beija minha boca, me faz delirar. Gatinha manhosa, me leva pra cama, me faz viajar. Tira minha roupa, beija minha boca, me faz delirar. Bastos, o baiano apaixonado.

vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra balançar bumbum, vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Toca aí, safona, que ela quer balançar bumbum. Brigue, digue, digue, doce, e o safoneiro tá balançando o bumbum, ó. Vamos! Ela tá do jeito que o bom baiano gosta. Cabelo cacheado, roupice no umbigo. Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull. Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum. Ela tá do jeito que o bom baiano gosta. Cabelo cacheado, roupice no umbigo. Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum. Vai, Gaspar, vai balançando, vai. Isso, mano, que popozão da porra. Dança, Gaspar, vai. Isso. Já tô no clima, já tô no clima, tô esquentado. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no toque swing, safoneiro, vai, balança. Balança bumbum, ela que balança bumbum. Vou tocar no swing pra balançar bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing pra balançar bumbum. Balança, gostosa, vai. Melhores músicas tocam aqui no programa Ivanzinho Produções e Convidados. Cheguei trazendo novidade, Beto, o rei da luxúria. Assim, danço gostosinho, mãe. Assim, ó, assim, eu rebolo gostosinho. Eu faço assim, ó, assim, danço gostosinho, mãe. Assim, ó, assim, eu rebolo gostosinho. Todo mundo quebrando. É assim. sim, Beto Luxúria. Antes passou Batida Louca, Lascando e da Maridina, Nem Te Quero. É muita música boa pra você curtir aqui na Imprensa FM, no programa Ivanzinho Produções e Convidados. Você está ouvindo o programa Ivanzinho Produções e Convidados. Chegamos ao final do programa Ivanzinho Produções e Convidados aqui na Imprensa FM. Eu, Patrick Andrade, vou ficando por aqui. Quero convidar todos pro próximo sábado a partir das 14 horas, curtir muito mais programa Ivanzinho. É aqui na Imprensa FM 102,5, a rádio que é sucesso, que toca só forró pra você curtir. Quero agradecer o carinho e audiência de todos. Fiquem com Deus e até sábado que vem com mais um programa Ivanzinho Produções e Convidados. Você ouviu o programa Ivanzinho Produções e Convidados. Todos os sábados, das 14 às 15 horas, aqui na Rádio Imprensa FM. Apresentação: Patrick Andrade. Programa Ivanzinho Produções e Convidados. Vem curtir com a gente dançar. 102,5 é Imprensa. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é justiça social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Na Imprensa FM, é hora de informação. Os principais acionistas da Americanas, Jorge Paulo Lehmann, Alberto Sicupira e Marcel Telles, propuseram um acordo aos credores financeiros da rede. Pela proposta, os executivos se dispõem a efetuar um aporte de capital na empresa de 7 bilhões de reais, como forma de iniciar o acerto de dívidas, que já chegam a quase 40 bilhões. A Polícia Federal apreendeu barras de ouro e de prata no norte do país, que somadas chegam a um total de 400 mil reais. Pelas informações, os itens são frutos de garimpos ilegais e boa parte tinha os Estados Unidos como destino. A família do ator Bruce Willis publicou nota no Instagram avisando que seu quadro de demência tem piorado. Willis está com 67 anos e deixou de atuar no ano passado por perder capacidades de comunicação e compreensão. Continue na Imprensa. Informação e boa música na sua frequência. Imprensa FM 102,5. A primeira FM do Brasil. www.radioimprensa.com.br. Imprensa FM, a número 1 do forró em São Paulo. Rodney Rodrigues. Balanço da Tarde. Muito boa tarde para você que sintoniza a Imprensa FM, tá no ar, hein? A partir de agora tem o nosso sabadão, começando o Balanço da Tarde por aqui comigo, Rodney Rodrigues, até logo mais às 8 horas da noite, né? Hoje, sabadão, dia 18 de fevereiro, meio do carnaval aí, rolando o carnavalzão, bom demais. E você que tá me acompanhando aqui, obrigado pela companhia, tá bom? Vamos juntos aqui, fazendo a alegria do seu sabadão, até logo mais às 8 horas da noite na Imprensa FM, a rádio que virou mania. Bom demais, vai participando com a gente também, né? Pode mandar o seu alô, manda o seu toque, fica à minha vontade. 3174-1065 é o zap zap da Imprensa FM para sua participação aí, legal? E a gente já começa muito bem essa tarde com ele, Ceia Muniz, o Ferramenta. O Ceia que tá em São Paulo aí, gente. Tem festa com o Ceia Muniz em Sampa, né? Bora pros shows do Ceia Muniz. Ontem já rolou festa com o Ceia Muniz. Hoje, sabadão, continua lá no Gandaia Show, Granja Carolina e Cotia. Hoje, no Guarapirão, próximo ao Parque Guarapiranga. Domingo, dia 19, no Rancho Dom de Minas, em Parelheiros. E no Brasão Bar do Jabaquara. Na segunda-feira, dia 20, no Arena Show Bela Vista e no Cabaré na Choperia do Peixoto, na Vila Remo. Ceia Muniz cantando aqui, ó, a primeiríssima de hoje. Rodney Rodrigues, esse é amigo da gente.